O amor é paciente, é bondoso, não há de ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz de maneira inconveniente, não procura seus interesses, não se desespera, não suspeita o mal. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Tudo espera, tudo suporta. Por quê? Jamais acaba o amor. Jesus amou você. Jamais acaba o amor. Te amou demais. Jamais acaba. Jesus amou você. Jamais acaba o amor. Te amou demais. O amor não se conduz de maneira inconveniente, não se alegra com a injustiça, mas descansa com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Você. Jamais acaba o amor. Te amo demais. Jamais acaba o amor. Jesus amou você.